gente transborda! Eu sou a Palomita DJ. Hoje eu estou fazendo uma bipolaridade de estar apresentando e discotecando para vocês até o final da noite. Vamos nos deliciar todos com o som, com a música e com as pessoas. Tenho que lembrar de falar que de 5 a 7, compra uma cerveja e ganha outra. É ótimo que você paga R$5, os dois coleguinhas bebem, ficam felizes. É, a banquinha ali do tubo de ensaio tem discos, camisetas, botão, adesivos e muito mais. Bom, vamos lá. O Transborda, ele é uma realização do coletivo Pegada, e o que nos possibilita fazer com que ele aconteça da forma como a gente o leva para a cidade é o patrocínio do Centro Universitário UNA, do Ímpar Hotéis, a Fundação Municipal de Cultura e Prefeitura de Belo Horizonte, através dos recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Contamos também com a parceria da Casa UNA de Cultura, Dizeres Imperfeitos, Gotiu e o apoio do Sebrae e dos pontos de venda da loja Saravá e o Simpla. Nosso Media Partner fica por conta da Sou BH, Romã Mídia Livre e Jornal Hoje em Dia. Eu conheci o som dessa moça, que vai tocar aqui agora, durante a virada cultural desse ano. O Transborda e a curadoria, a produção, já acompanham o trabalho dela há pelo menos 3 anos. Ela se apresenta com toda a força que tem, o gingado e entende da mistura do rap, do ska, do soul, do hip hop e de tantas outras sonoridades. Cara, eu sou tão fã que eu estou errando o texto. Eu vou chamar e a gente transborda todo mundo junto. Zaika! É a cantora mais fodida da Soul Music Mundial. É a cantora mais fodida da Soul Music Mundial. Não tem para Cid Almeida. Não tem para Cid Almeida. Nem para Beyoncé. Nem para Beyoncé. Nem para Beyoncé. Nem pra Beyoncé, nem pra nenhuma dessas. Acho tu pode tirar o cavalinho da chuva, viu? É a cantora mais fodida. Da Soul Music Mundial. Não tem para Cid Almeida, nem para Beyoncé, nem para Beyoncé, nem para nenhuma dessas. Mas tu pode tirar o cavalinho da chuva, viu? Ela já assinou com a gente, viu, minha? Ela assinou com a gente, viu, meu irmão? Olha ali. Olha. Que é a cantora mais... Que é a cantora mais... É a cantora mais fudida. É a cantora mais fudida da Soul Music Mundial. Não tem, nem para Cid Almeida, nem para Beyoncé, nem para nenhuma dessas. Mas tu pode tirar o cavalinho da chuva, viu? Ela já assinou com a gente, viu, Ben? Olha ali. Isso. Olha ali. Olha. Olha ali. É a cantora mais fudida da Soul Music Mundial. Não tem para Cid Almeida, nem para Beyoncé, nem para nenhuma dessas. Mas tu pode tirar o cavalinho da chuva, viu? Ela já assinou com a gente, viu, meu irmão? Olha ali, esse é o contrato dela. Sabe que tu vai levar da minha gravadora, rapaz? 10 tapas no meio da cara e meio metro de piroca. Boa noite. Pulou, Selecta. Oh. Boa noite. Vocês estão vivos aí? Tem muito espaço aqui, vem cá. Vamos conversar pertinho? Primeiramente foi purificar a energia. E agora a gente vai de som. Vou convidar aqui um cara que faz parte da história do hip hop em Minas Gerais. Talvez alguns de vocês não conheçam por dialogar em outros contextos, mas quem é do hip hop sabe qual é esse, que é um dos repercussores aí dessa cultura em BH. Então chamo ele para subir humildemente aqui nesse palco. Gratidão, humildemente. Solta o som, DJ, solta o som. Descendo a rua da ladeira, só quem viu que pode contar. Ei, ok. Desce, sobe ladeira até no Mangabeira. Sem pai não há era, cê sem herdeiro e sem herdeiro. Eles não estão de brincadeira, os moleques são de lá. Abaixa a cabeça sem asneira. Ei, é tudo que quer, é tudo que pode. Tudo resolve com revolve. Se envolve, deixa a vida rolar. Adrenalina bate forte se os canas chegar. Para pra pensar e me pergunta por quê. Vestígios do passado respingando em você. Deram abolição, mas não deram educação. Irmão, botaram italiano pra trampar nos algodão. Nossos serviços só prestam se não for pagar. Mas quando precisaram, sabe quem foram chamar? Vida dada, foram sem pensar. Vida louca em qualquer lugar. Hollywood, eu digo superstar. Se precisar, eles vão quebrar. Muralha grafitada em Berlim vão derrubar. Aqui as invisíveis difíceis de atravessar. Dá sobe ladeira. Um dia a menina apontou na esquina da ladeira. Observou daqui de cima as luzes em excesso a espreita. diferente da vista aqui de cima. Com tudo isso a meninada se iludia. Com tudo isso a meninada. Mas a mamãe subia a ladeira aos gritos e dizia: o que dizia? É muito concreto, é muito desgosto. O povo te humilha, cê passa, cê volta, cê pega trabalho. Não desce, menino, aqui cê tá puro. Mamãe te protege desse submundo. Mamãe te protege desse submundo. Mamãe te protege desse submundo. Dança sobe ladeira. Ele esperou a dona do lar sair. Na correria gritou os amigos, vamos ali. Desce os meninos espertos com os Nike shorts e as peitas Tyler. Na esquina da ladeira é que o limite bate. Grita as caixas de abelha, os homens fadado não aceita. Assim começa o corre e os meninos se ajeita. Os pipocos soltos, as bolsas que voam e as vovó que grita. E tudo se conflita, é o apartheid novo, a repressão do jogo, ioiô. Ladeira abaixo, sobe ladeira acima. No rap de Minas também tem voz feminina. Humildemente, de coração, cara. Máximo respeito. Zaika! Até pregou, a energia tá alta. Gratidão, ATS. Vamos seguir, vamos seguir. Vocês estão a fim de dançar? Mesmo? Alguém gosta aí de música cubana, pá? Então, eu cismei aí de fazer uns rap meio assim, né? Mas aí, enfim, eu gosto de ver o que que dá no show. Vendo a galera dançar, né? Se dançar é porque tá bom. Se não, a gente tem que melhorar o som. Então, vou convidar aqui dois dançarinos super foda. Chega aí, Pel Black. E chega aqui também, Marlon Clayton. Esses meninos dançam demais, gente. Tá aí na cidade, ó. Tempão, fi, tempão. Cada um num cantinho pra nós. Aqui, ó. Então vamos dançar. Vou convidar o complemento aí da minha banda também, sabe? Chega mais aí, Gustavo Elias com esse baixo bonito. Vão. E vou chamar também aqui meu batera, Cole Jack. Vou falar com vocês. Foi difícil reunir essa galera toda aqui. Mas estamos aqui para fazer o som na humildade, com amor e com o intuito de fazer todo mundo aí dançar. Vocês estão prontos? Vocês estão prontos ou não estão? Ah, não estou ouvindo. Vocês estão prontos? Então vamos dançar, então. Solta o som, DJ. Simples te usam, quanto é sorriso. Cê dá um braço, pega o seu corpo. A resposta é desgosto. Dinheiro é mais importante que a mensagem. E o que tem essência vira. Tá mexendo o bolso do sistema, agregando público no esquema. Quanta política tem o meu povo, mais hipocrisia no jogo. Utopia clássica em ataque, o que te confunde? Te cutuca sem um gole seco que conturba. É na rima, em ideia pura. Sai que sem medo, sempre no respeito. Te fala um pare. Simpatizelo, essência, conceito. Cê chora levantando. Ideia, vontade com identidade. Nunca se desarme. A vida é sua, malícia dos outros. Sorriso nos lábios. Te dizem sim, te dizem não. Mas Positividade segue na missão. Me pedo be quarto vira me biwalu. Me pedo be ba. Humildemente, de coração, o som tá saindo legal aí? Dá a resposta pra gente. Gratidão, humildemente. Desliga sua caixa ali. Pô, Peu, Dragon, gratidão. Segue o som, segue o som. Quem curte forró aí? Ah não, mas forró é pra dançar dois. Cadê os casal? Cadê os casal? Cadê os casal, gente? Oh, maravilha, tem uns casal aqui, coisa linda, gente. Então vamos dançar um forrozinho, vamos dançar um forrozinho, vamos dançar um forrozinho. Pois o corpo se movimenta, de energia se alimenta, a cintura que não se aguenta, o suor que nos acenda. E no shot nós arrebenta. Então requebra onde for. Bata nos pés toda dor. Sem malícia, sem rancor. Alto, libertação. Dança da vida no mundão. Então se joga na dança. Aumente o som que balança. Esquece o que te perturba. Dança os movimentos de luta. Faça do jeito que quiser. Não importa onde estiver, mande embora a pressão. Shot hoje, mas tô dançando com vocês e tá bom demais da conta. Vamos seguindo. Agora a gente vai de dub. Tem alguém que gosta de dub aí? O bom do dub é transcender, né? Esquecer que a gente tá no espaço e fazer com a melhor energia. Simbora, DJ. Faz um som aí pra nós. Vou pedir pra você esquecer que a gente tá aqui em cima e só curtir a sintonia. E só curtir a sintonia. E só curtir a sintonia. Mas não é ação, a ótica do mundo se perde na opinião. A ótica do mundo deslumbra a representação. Certo ou errado, falar ou ficar calado, julgar ou ser julgado. Isso. insistir em meio ao fato. A fala mais perfeita, aquela que se aceita. Se projeta menino ou menina, e não erre naquilo que diga. Pois na vida o que vale, o que vale, são frases bonitas e benditas. São frases bonitas e benditas. A ótica do mundo critica, mas não é ação. A ótica do mundo se perde na opinião. A ótica do mundo deslumbra a representação. A ótica do mundo critica, mas não é ação. A ótica do mundo se perde na opinião. A ótica do mundo. Não existe método ou forma de julgar as convenções, insistindo em meio às reflexões. Onde as frases são meras opiniões. Meu seu ponto de vista, seu ponto de vista, meu seu nosso que é tudo. Ponto de vista, meu seu ponto de vista, seu meu ponto de vista, meu seu nosso que é tudo. Ponto de vista, meu seu ponto de vista, seu meu ponto de vista, meu seu nosso que é tudo. Ponto de vista, meu seu ponto de vista, seu meu ponto de vista, meu seu nosso que é tudo. Som feito humildemente de coração. É o seguinte, a Mari não gosta, mas ela sabe que eu não dou conta. Segura aí pra nós. Ixi. Tô tampada, né, Mari? Tá bom, né? Então vamos seguir. Solta o som, solta o som. Vamos no improviso agora, é isso? Ó só, nós vamos de raga. Só que vai virar um drum bass. Mas é improviso. Se der errado, deu errado. Se der certo, deu certo. Mas é bom lidar com o acaso. Então vamos começar só na bateria. Corneta DJ! diz que não me inspira. Conversando a batida, vou seguindo levando a rima. Se ele quer que vem da vida, implantando a semente com a força que vem da mente. Eu vou olhando a beleza do céu, eu vou fazendo meu papel, levar mensagens pra uma mente ainda não ativa, trazendo a perspectiva de uma nova visão contida. Palavra conclusiva que purifica a vida. Palavra conclusiva que purifica a vida. Oi, Calice, que não me inspira. Convertendo a batida, eu vou seguindo, levando a rima. Pela ideia que vem da vida, implantando a semente. Eu vou olhando a beleza do céu, eu vou fazendo meu papel, levar mensagens pra uma mente ainda não ativa, trazendo a perspectiva de uma nova visão contida. Palavra conclusiva que purifica a vida. Palavra conclusiva que purifica a vida. Palavra conclusiva que purifica a vida. Palavra conclusiva que purifica a vida. Palavra conclusiva que purifica a vida. Palavra conclusiva que purifica a vida. Yo, yo, yo. Continua som baixo para o batera. Yo, yo, yo. Junto, yo, yo, yo. Que purifica a vida. Palavra conclusiva que purifica a vida. Palavra conclusiva que purifica a vida. Na improvisada, queria agradecer senhor Gustavo Elias por essa energia no baixo. Queria agradecer aqui, ó, senhor Kojak, por essa energia na bateria. Vou seguir com esse DJ cabeludo aqui, cara. Esse cara é meu DJ desde os meus 15 anos de idade, né? Por aí, né? 17, 15, 16, e hoje eu tô com 26. E é uma satisfação estar fazendo som junto com ele. Vocês estão bem aí? Mesmo? Então vou seguir a festa, vai que vai, DJ. Tem algum favelado aqui? Tem algum favelado aqui? Ah, então se tem, me ajuda aí a cantar isso aqui, porque esse é meu nome. Meu nome é Favela. É mais ou menos assim. Eu vim de lá, eu sou de lá, intitulado Favela, quebrada do beco, espaço estreito, a casa, barraco, telha no espaço, a lata, cabeça, menino que corre, boteco aberto, sorriso dos nobres, o aglomerado virou a favela, depois de passar por algumas guerras, o nome foi dado pela planta e forma, o gênero clássico se desdobra, fazendo o corre, criar novas formas. Batalha, tijolo pra casa e porta. Toda madrugada descendo ladeira. Busão tá lotado, luta bem estreita. Se é verdade o que se diz, pra mim tanto faz. Sou de lá sem medo e com contexto. E sou capaz. É nóis, é nóis. Meu nome é Favela. É nóis, é nóis. Favela. É nóis, é nóis. Meu nome é Favela. É nóis, bê. Favela. Meu nome é Favela. É nóis, bê. Favela. É nóis, bê. É nóis, bê, vagabundo. Favela de alma e espírito. Com conceito, logo te digo. Essência é forma, ideia. Mescla tudo que se conserva. Gente do bem que corre também. sem burlar nenhum vintém. O sujeito, adjetivo, pronome, o verbo, com contexto bem marcado na palavra processo. Mal alimentada mente que generaliza nosso conhecimento, acha que aqui não existe então um conhecimento. Favela origina-se do fava favo, forma de organizar improvisado, que se deu por negligência da classe obsessiva em encher os bolsos de notas, pra ficar por cima, pra ficar por cima, pra ficar por cima. Favela, meu nome é Favela. Favela, meu nome é Favela. Favela, meu nome é Favela. Se engana quem pensa que somos sofredores. Alegria que tá sobrando, ó senhores. Quando o funk bate os graves, a pipa voa na laje. Quando a vó volta da igreja, quando os mano não tá na treta, os cachorros da janela late. O samba no ritmo, na simplicidade, o povo é sempre alegre. A favela vive, a favela desce ladeira, a favela sobe ladeira, a favela bota 13, porque a favela conquista a vitória, porque a favela tem que dar espaço, porque a favela tem direito nos espaços. Favela, meu nome é favela. Gratidão, gratidão, humildemente, de coração. Oh, muita satisfação estar num festival como esse, que eu admiro tanto e já assisto tem um bom tempo, eu fazendo bagunça, cara. Olha a menina fazendo bagunça no palco. Que coisa feia, cara. Espera aí, gente. Tô nervosa. Continuando com o texto. É uma gratidão mesmo, enorme, de estar aqui. É um festival muito grande, muito bonito. E não é de hoje que eu já saco esse movimento e vou assistindo. E hoje estou aqui representando esse trabalho que é extremamente independente. Então vamos seguir a energia. Depois de uma bagunça, tem que dançar para descontrair, né? Vai que vai, DJ. Ô, menina manoteira, viu? Vou te contar. Tem alguma nega aí? Vem cá, Nai, vem cá, Nai, vem cá. Vem cá, peraí, pulou, DJ, pulou. Vou fazer um trem que não pode. Sobe aqui, rapidinho. Você, vem cá. Bebel, Jéssica, por favor. Vem aqui você também. Pode largar essa bolsa que você também vai vir. Gente, eu não tenho muito tempo, se vocês fizerem hora, eu não vou poder fazer isso de novo, sabe? Estou chamando uma série de mulheres bonitas para subir a este palco, e são mulheres negras. E eu queria dizer para vocês que sexo e as negras não nos representa, porque a gente não fica fazendo sexo a qualquer um e a qualquer hora. Só quando a gente quer, só quando a gente acha interessante e só quando a gente ama. Então se liga que essas aqui são as negras. Solta o som, DJ. Quero ver essas mulheres dançando. As nega, nega, neguinha. As nega, nega, neguinha. Nega, nega, neguinha. As nega, nega, neguinha. Nega, nega, neguinha. As nega, nega, neguinha. Nega, nega, neguinha. Do cabelo crespo, das tranças na go, do sorriso largo, do estaleado, do quadril que é grande, do swing samba funk, da boca vermelha e o gesto elegante. As nega, nega, neguinha. nega, nega, neguinha. Has nega, nega, neguinha. Nega, nega, neguinha. Has nega, nega, neguinha. Nega, nega, neguinha. Has nega, nega, neguinha. Nega, nega, neguinha. Das roupa colorida aos símbolos adincarãs, do cabelo black power ao jumbo trançado em linha. Das roupa colorida aos símbolos adincarãs, do cabelo black power ao jumbo trançado em linha. Has nega, nega, neguinha. Nega, nega, neguinha. Has nega, nega, neguinha. Nega, nega, neguinha. Has nega, nega, neguinha. Nega, nega, neguinha. Has nega, nega, neguinha. Nega, nega, neguinha. Se assume, neguinha, e não grila com a vida. Se te olhar em torno, vai, vai cabeça erguida. Se te olhar em torno, vai, vai cabeça erguida. Balança o black, neguinha. Balança as tranças, neguinha. Balança o black, neguinha. Me ajuda aqui. Sensacional. Has nega, nega, neguinha. Nega, nega, neguinha. Oi, nega. Oi, nega. Oi, nega. Oi, nega. Oi, nega. Oi, nega. Oi, nega. Oi, nega. Oi, nega, que é livre. Nega, te ama. Nega, que é livre. Nega, te ama. Nega, que é livre. Nega, te ama. Nega, que é inteligente. Sensacional. Chamei as amigas para passar o aperto. Oh, gratidão. Vamos seguir o som, né, DJ? Vocês estão curtindo? A festa tá boa? Estão dançando? Tem muito show bom ainda, cara. Tô aqui, vou assistir também. Nossa, satisfação em ver a metade da maioria das bandas que vão estar aí. Nunca tive a oportunidade de ver. Eu acho isso tão massa, tendo aqui em BH. Gratidão de estar no espaço desse. Vamos seguir, então, DJ. Essa eu vou ficar quietinha, porque senão não sai. É porque a chuva, às vezes, machuca na quebrada, viu? Machuca demais. Meu povo, a chuva caiu, um novo surgiu. Tempo passou, um velho acabou. O mundo mudou, no jornal já falou. Menino nem viu, virou jovem. A menina flor já desabrochou. A fita da vida já rebobinou. A era da máquina já começou. Criança e mãe vira jovem bombom. O ciclo da vida que continua. E o ciclo da vida que continua. E o ciclo da vida que continua. Chuva cai. Chuva que cai. Chuva cai, cai, cai. Chuva cai, cai, cai, cai, que cai, que cai. Seu moço, nós aqui no sufoco. Cê come o dinheiro e arruma pretexto pra dizer que no gueto sofrimento é contexto de uma nova saída pra quem vive. Enquanto isso, seu moço, as nova saída pra quem vive na vida. A chuva caiu, um novo surgiu, velho acabou. Jornal já falou, virou jovem senhor. Já desabrochou, já rebobinou, já começou. A chuva tem que parar de cair na quebra, ou a quebra tem que ficar bonita, para quando a chuva cair, as casas não quebrar. Porque quando casa quebra, quem mora na quebra fica sem lar. É mais ou menos assim a real. Segue o som, DJ. Olha só. Alguém gosta de música africana aqui? Alguém realmente gosta? Pô, que massa! Um dia, estudando, eu descobri que o hip-hop não nasceu no Bronx. Ele nasceu lá na África, um pouquinho antes. Aí, depois de descobrir, aconteceu isso aqui. Ato profético em rima, com consistência cativa, abertura distinta, lugar comum subestima, desloca fluxo vida, rastreia muros de carne, ranger metal em desgaste, convoca focos em parte, desconstruindo verdades, convencionando pilares, acaricia o root, proporciona a impasse, a palavra tem ritmo, ritmo tem palavra, se conduzir a sua mente, pra forma mais abstrata, o conteúdo sem rima, direciona a melodia, pois a mistura motiva a forma aberta e distinta, se as palavras que eu canto, na narrativa inserida, são convenções que limitam linguística primitiva. Linguística primitiva, onde a essência transborda muito mais forte que a rima. Thank you. Depois de descobrir que o hip hop nasceu na África, a gente misturou um bolero e um brega. E aí, na sequência, sofreu uma dor de amor. Oh. Alguém aqui já sofreu uma dor de amor? Quem já sentiu dor de amor aqui neste lugar? Compartilha comigo o seu sentimento. E aí eu falei, cara, vou ter que chorar, porque eu não acredito que o caboclo fez isso com o meu coração. Fiquei tão doída. Falei assim, beleza, vou chorar isso com muita emoção, com muita raiva, pra ver se resolve. Resolveu, viu? Resolveu. Tô namorando de novo. Glória a Deus por isso. Né? Tem que agradecer, porque tá difícil hoje em dia. Então vamos seguir de dor de amor pra ver se cura quem ainda tem aê. Vamos dançar, meu povo! Mas com o tempo tudo se desfez. Coração se feriu outra vez. E pensar no que você me fez. Verdadeiro e sincero. Mas com o tempo o muro que destruiu o elo. Meu coração quebrou. Você nem se importou. A dor não suportou e me abandonou. Mas dessa eu não chorei. Então me diz. Alguém me diz. É perdoar os erros e caminhar sem medo. Largar os julgamentos que viram os tormentos. Entender que o outro nunca será perfeito. É palpitar o peito até brilhar os olhos. É enfrentar de tudo que divide o mundo. É dizer sim, aceito. Who's your lover? Pra você que, assim como eu, sofreu de uma dor de amor, vou te contar um negócio. Chorar resolve, caminhar traz outro. Olha só, chegamos ao final. E eu gostaria muito de agradecer a todos vocês pela energia trocada, humildemente, de coração. Agradecer essa banda que fez uma sonzeira aí junto comigo, né? Quero agradecer também, sobe aqui rapidinho que dá tempo. Vem cá, vocês dois. Anda, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, gente, rapidinho, rapidinho que nós temos tempo. E eu quero falar uma coisa aqui. Vem todo mundo que participou. Vem cá, vem cá. Eu preciso subir essa galera aqui, porque eu queria pedir para vocês para marcar aí na sua memória o rosto de cada uma dessas pessoas que estão aqui em cima. Porque assim, assim como eu, tem dois ali embaixo ainda enrolando. Tem um, que, ó, tem um aqui filmando e tem uma aqui fotografando também. E é o seguinte, toda essa galera aqui, ó, faz parte do hip hop nessa cidade, ó, há muitos anos, saca? Há aproximadamente aí 15 anos para cima e fazendo aí uma cena na quebra, levando aí para a criançada novos conhecimentos sobre o que é o hip hop também. Então eu queria, de coração, uma salva de palma para essa galera que está aí o tempo inteiro ensinando para muita gente e resgatando vidas na comunidade, saca? Com essa realidade do que é o hip hop. No final, queria agradecer de coração ao Festival Transborda por acreditar aí no meu trabalho e abrir esse espaço para a gente vir aqui fazer a festa com vocês. Sinceramente, isso emociona de verdade. Então, gratidão, humildemente, de coração. Vocês estão energizados. Segura a próxima energia aí que vem para vocês. Fui! Tchau!